Estou com trajetórias feministas desde quando ele se formou, há 2 anos. Ella es Bárbara, está con trayectoria feminista desde que se formó, o sea, desde que terminó la universidad, ¿no? Ellos utilizan el espacio de la universidad, pero no son de la universidad, desde que se formaron. Solo Alicia. Sí. Yo soy Marcia, también del colectivo desde que se formó hace 2 años. Ella es Marcia y también es del colectivo desde que se formó hace 2 años. Yo soy Tatiane. Também estou desde o início no coletivo. Nós três estamos desde o início e temos mais 5 pessoas. Então hoje somos 8. Então o coletivo se conforma por 8 pessoas. 3 delas são as companheiras que estão aqui e as demais estão em Brasil. E tem a Thaís que chegou agora, que também é do coletivo. E Thaís. Buenas tardes. O que eu penso em levantar como questão principal aqui, que é uma reflexão que a gente vem tendo e que transpassa todo o nosso trabalho e que muito mais que contar a experiência, acho que é levantar essa questão, depois vou contando a experiência e a gente tentar respondê-la ou não, buscar alternativas para ela. Lo que ella quisiera es levantar este cuestionamiento, esta pregunta, y luego de eso poder expresar a partir del análisis de este cuestionamiento que quiere levantar en este encuentro, novas perguntas. Então, para nós, a pergunta que se coloca no momento é como transpor ideias feministas para a prática teatral, para a prática artística. Como a pergunta, então, é como colocamos ou traspassamos as perguntas do feminismo em contexto do teatro, no contexto da atuação. E acho que aí a gente chega numa questão mais profunda, que é justamente a importância da arte. Porque se você chega numa pessoa, sobretudo numa comunidade, e diz para ela, questão de gênero é isso, isso, isso, isso e isso, então é a questão da pergunta é a questão do arte, para que é o arte? Se uno chega a uma comunidade e habla sobre o gênero e plantea que o gênero é isto, isto, isto, isto, é muito mais difícil de compreender do que se você transpõe para uma questão artística e apresenta isso na prática efetiva para que a pessoa se identifique enquanto personagem e possa mudar isso. E é muito mais difícil quando uno apresenta um conceito a quando uno lo pone como uma questão artística e através de eso a pessoa também hace um processo de reflexão de transformação interna. E principalmente enquanto espectador, onde pode também intervir de fato em ação, em ações que seria o ensaiar a vida da vida real. E assim como actor que de facto, de hecho, ensaia através de suas ações e vivencia em el cotidiano em sua vida real o que está sucedendo através de sua experiência. Inclusive que pelo menos no Brasil, o acesso à cultura e à arte para as comunidades periferias é muito difícil. Então, de como é acesso o teatro do oprimido dessa forma artística, muitas vezes com palavra ou sonido, consegue conectar as pessoas que estão assistindo. E como a companheira disse, não está teoricamente falando do gênero, livros, enfim, mas de forma artística, de forma clara, de forma com sons, imagens. Ela se reconhece, reconhece o seu cotidiano, que muitas vezes no dia a dia, como estão muito afastadas, fica difícil. Ustedes están entendiendo lo que la compañera plantea, porque algunas cosas se me van. Okay. Entonces, ella plantea de que llegar a la comunidad, en el contexto comunitario, para que el arte llegue al contexto comunitario no siempre es fácil, y cuando el acceso al arte en el contexto comunitario, entonces, ¿cómo poder, a través de la experiencia del teatro de la oprimida, construir una propuesta donde la persona se involucra en el proceso? Sí. ¿Qué más vos decís en el final? Sí, y consiguen identificar su cotidiano con lo que está siendo pasado en la pieza. Y consiguen identificar en el cotidiano lo que está ocurriendo en la pieza. Ya que en su día a día, muchas personas con trabajo, familia, sí, no se identifican con la opresión. Que en el cotidiano las personas normalmente en el trabajo, en los espacios, no se identifican con la opresión. Entonces, la dramaturgia de nuestra pieza es muy simple. La cuestión no es discutir mucho macro, es una cuestión más micro, que es sobre lavar la loza y cocinar. Entonces, la cuestión de la pieza de teatro de presentación es mucho más macro, ¿no? Micro. Sobre la cuestión de lavar y cocinar, que son como los dos temas que planteo. Y con esta cuestión, estas experiencias de fórum que tenemos aquí, todo mundo se identifica. Então, é uma vantagem para nós que a pessoa que vai assistir, é claro, todo mundo em suas casas passa por isso de lavar louça e cozinhar. Todo el mundo se identifica con esta cuestión de lavar los platos y de cocinar, entonces es una cosa que es común para todas las personas y que, no, y que nos sentimos parte de eso. Aí eu queria falar do fórum, né, que estudando o Teatro do Oprimido e aí participando dos encontros aqui, e uma coisa que tem passado é como se efetiva o fórum. Entonces, algo que ella quiere compartir es cómo se puede hacer efectivo el foro. Sí. Sería legal, dentro da nossa peça, colocar que... Eu cheguei no começo, né? Acho que você me falou. Que a nossa história, inclusive, pensando no fórum, ela é real, né? Además, dentro de la pieza que ellas colocan, las historias son reales. E aí nós caímos num ponto de como transformar essa realidade em artístico. E estávamos subindo a rua agora discutindo justamente isso. Por quê? Então, é como transformar a realidade em algo artístico. Então, quando eles estavam subindo, estavam debatendo precisamente sobre isso. Sim, porque na história real que temos da opressão de lavar a louça, que se passa com Mandy... Porque na história real da opressão de lavar os pratos que se passa... Delante. Mandy. Mandy. É o nome da chica. Mandy, de la chica? Sim, Amanda. Amanda. Ela teve ajuda de um rapaz. Ela teve ajuda de um jovem, de uma pessoa. Então, estávamos discutindo se era efetivo, enquanto parte artística, colocar essa questão real no fórum. Então, estavam discutindo se era efetivo, na parte artística, colocar essa questão dentro do fórum. Ou se eliminássemos essa questão da realidade, que é a ajuda de um homem, e a transformássemos no macro, porque, no geral, os homens não estão ali para ajudar, né? Ou se eliminaram a questão do homem que ajuda, e pusieram no macro, porque, na realidade, os homens normalmente não estão na posição de ajudar. Então, no momento, nossa peça se concretiza com a ajuda somente de mulheres. Então, a peça se concreta unicamente com a ajuda de mulheres. E o que tenho observado com os fóruns são, geralmente, se dão em três opções que as pessoas levantam como alternativas. Então, em el foro dão três opções que as pessoas levantam como alternativa. Uma é que as pessoas apresentam meios de informação. A primeira que as pessoas apresentam meios de informação. Em São Paulo há algo que chama Disque Feministe. Aí em São Paulo há uma coisa que se chama Llama a Feminista. Feminista? Uhum. Disque Feministe. Que é uma ligação e a pessoa fala sobre qual é o seu problema e outras mulheres ajudam. É um lugar onde tu podes chamar, falar sobre teus problemas e há pessoas que ajudam. Então isso é muito interessante quando veio para a gente no fórum, porque algumas de nós também não conhecíamos. Então isso passa para o público também como uma informação nova. As mulheres começam a descobrir isso a partir do que foi realizado no fórum. Então é algo interessante porque elas também não conheciam e isso é uma forma de ajuda porque também... É algo que tem a ver com o trabalho que ocorre dentro do fórum. Sim. Outro é muito semelhante a esse, que são os meios de recorrer. Outro que é muito parecido a isto, que significa os meios para caminhar. Recorrer, sim. Recorrer, andar, né? Sim. Caminhar, sim. Então... Recorrer como pedir ajuda ou tentar... Ah, ok, como pedir ajuda. Eu não queria usar pedir ajuda porque estou pensando em ajuda como pessoas, meios de recorrer, pensei em instituições e recursos. Então, espaços onde tu podes receber, me imagino, proteção, não? Sim. E aí, em São Paulo, há uma lei chamada Lei Maria da Penha e a Delegacia Especial da Mulher. Em São Paulo, há duas instituições que é onde se faz a Lei Maria da Penha e o espaço de delegacia. A Polícia da Mulher, algo assim. Então, muitas vezes, as pessoas da comunidade que assistem à apresentação do fórum acabam descobrindo mais essa informação como um meio de recorrer. Então, as pessoas que formam parte da experiência do fórum terminam conhecendo também estas instituições onde podem receber proteção, onde podem recorrer. E que pode ser usada por depois, já que tem no Brasil muita violência doméstica. Violência causada ou seu marido, ou irmãos, enfim. Entonces también pueden ser utilizados después, porque en Brasil hay mucha violencia doméstica, entonces pueden ser utilizados también por personas que están conectadas con ellas, ¿no? Sí, y hablando de la ley María da Penha, que tal vez ellos no conozcan, es que en Brasil, ahora con esa ley, el agresor, él es inmediatamente preso, punido. Entonces en Brasil, ellas quieren compartir también la información de la ley María da Penha, que da la oportunidad de que cuando hay un agresor que comete violencia, es inmediatamente sancionado. Desde que la mujer formalice la acusación. Una vez que las mujeres formalicen la denuncia. O que a veces no acontece, ¿no? Que es algo que normalmente no sucede. Ela, na hora, ella até chega ahí y después ella acaba, por causa de la ley, ella acaba... Que muchas veces ocurre que muchas mujeres, a pesar de que existe la ley, cuando van a denunciar, luego retiran la denuncia o prefieren no dar continuidad sí, con el proceso. Sí, porque es algo muy complejo, ¿no? Que tiene a ver con la dinámica familiar de cada mujer, de cómo se dio esa violencia, de cómo es su percurso, de qué depende. Entonces, muchas veces, esa mujer, ella tiene miedo del acceso de denunciar. Entonces es muy complejo porque depende mucho de la dinámica familiar, de cómo las mujeres también viven los miedos dentro de su entorno y por qué razón ellas, a pesar de que tienen acceso a estas medidas, a estas instituciones, no acuden. Pero es que es una gran conquista de las mujeres. Es una conquista grande de las mujeres brasileñas. Ah, sí, queríamos decir eso, pueden interrumpir continuamente. ¿Qué sucede con esa sanción que supuestamente se le podría dar a los varones violentos cuando la mujer efectivamente realiza la denuncia? ¿Realmente son sancionados esa sanción? ¿Qué acontece cuando la denuncia realmente acontece? Si acontece alguna cosa con los hombres, ¿qué acontece? Sim, eles ficam, automaticamente, quando se a denúncia é formalizada, o homem passa a ser preso e por um tempo que agora não temos como dizer, mas que é uma das causas, das poucas causas no Brasil que dá cadeia. Ok, entonces cuando se denuncia, el hombre entra directamente preso y lo que ella, como es una cosa diferente, que él es la única causal que va directo y cumple pena, ¿no? Pero, sí, no hay sí. Pero, hay un pero. Porém, sin embargo, como todas las leyes y acho que también en otros países, nem todo es muy concreto. Como todas las leyes, en todos los países las cosas no son muy concretas. Infelizmente, no son todas las mujeres que consiguen ese acceso que los hombres de fato sean presos. Tem que haber o flagrante. Entonces, no siempre los hombres entran presos, tiene que haber también una prueba in flagranti, que significa encontrarlo haciendo un acto de violencia. Oh. Y un hongo morado, me imagino. E um olho preto lá de cima. Não necessariamente o flagrante, mas se ela for... Não, sim, ela vai fazer o exame de delito e tudo isso. Não sempre significa um infragante em um momento do golpe, sino alguma señal que indica que houve violência. Mas isso tampouco é real totalmente. Só para dizer que sim, tem tudo isso, mas que tem vários meios para chegá-los, mas que de fato é uma luta, foi uma conquista das mulheres. Mas que é importante entendermos que tem que ter todo um processo. Não sempre se cumpre, mas isso é que reconhecer que é uma luta das mulheres brasileiras e que há todo um processo para que ocorra. Então, só queria voltar aos três pontos, né? O primeiro foi informação, segundo meio de recorrer e agora o terceiro. Entonces son tres puntos, retomando un poco con el tema del encuentro hoy. El primero es información. El segundo es debate, medios y recursos. Medios y recursos, y ahora viene el tercero. Para quien está llegando ahora, estamos hablando de la efectivación del foro que hemos percibido en nuestras presentaciones. Para quienes llegan ahora, estamos hablando de la efectividad de los foros que ellos están como aplicando desde hace algún tiempo con el colectivo donde pertenecemos. Y que recibieron mucho más del público. Entonces, información, medios de recorrer, y el tercero es, claro, ayuda de otras personas. Entonces es información, es medios y el tercero ayuda de otras personas. Que eso me parece muy un punto central del teatro del oprimido hoy, ¿no? Que es esse coletivo, como você reúne apoios, aliadas, e essas pessoas te ajudam para que você possa vencer o opressor. El punto central del teatro del oprimido. ¿Se puede repetir? ¿Cómo las personas se ayudan, buscan amigas y aliadas para poder combatir al opresor? ¿Cómo las personas se ayudan, se alían para poder combatir al opresor? Isso pra gente é um problema um pouco estrutural enquanto colocar na cena, porque colocamos algumas amigas na nossa cena, e aí quem mais a gente coloca? Você tem a mãe, que também é uma figura que está na toda a sua estrutura de opressão. El problema estructural, ¿no? De cómo colocar en la escena, ¿no? Colocamos a las amigas y después también pensar en colocar a la madre en esa situación de opresión. Sí. Mas, no entanto, a peça pode ficar muito pobre em termos de dramaturgia, que é o que estamos passando agora em crise, né? Porque você dá poucas opções para a oprimida. Entonces la pieza puede quedar pobre en nivel de dramaturgia porque se dan muy pocas opciones para poder visibilizar la cuestión del oprimido. Sí. Estamos trabajando con esa pieza ya tiene un año, apresentamos como hasta entonces como ensayo abierto en algunos lugares y apenas una escena lleva al foro, que es justamente la escena de conflicto con el opresor. Estamos presentando desde hace un año la pieza como un ensayo abierto y es únicamente una escena se convierte como en el ejemplo para visibilizar al opresor. Para el foro y esa escena es justamente de combate con el opresor. En el foro y esa es justamente la escena de combate con el opresor. Y ahí lo que estamos pensando ahora es justamente reforzar la escena en que ella tiene aliadas, que son las amigas. Tenemos esa escena ainda, mas en nuestros foros esas escenas no son muy utilizadas. Y están pensando en cómo reforzar esa escena donde hay amigas, aliadas que pueden combatir. Una cuestión también muy importante de resaltar es la dificultad de conseguir encontrar herramientas para solucionar, entre aspas, el foro. Algo que para resaltar es la dificultad de encontrar herramientas para poder solucionar al momento del foro, cuando ocurre el conflicto en el foro. Porque tenemos dificultad con relación a parte de sabiduría da oprimida, de dónde viene esa opción de ella procurar ayuda, de ella se levantar. Dificultades para plantear esto de la sabiduría de la oprimida para encontrar fuerza, ayuda para poder levantarse. Y para conseguir revertir la situación frente a un opresor. Y para poder conseguir revertir la situación frente a un opresor. Quería retomar então la pregunta inicial, né, también para quien llegó ahora, que es esa de cómo transpor las ideas teóricas del feminismo para la escena. Quisiera retomar para quienes llegaron ahora la pregunta central del foro sobre cómo recuperar las ideas feministas para la construcción artística en la escena. Porque para nosotros, como el proceso se dio como una oficina y de ahí resultó un grupo y fuimos orgánicamente creando, como para nosotros que fuimos construyendo en oficina, es una especie como de taller para poder proponer en el foro. Sí. Entonces ahora pasamos por la cuestión de aprofundar los estudios teóricos. Ahora estamos pasando por la cuestión de profundizar en los estudios teóricos. Porque la práctica ya encontramos como efectiva la cuestión de lavar la loza y cocinar, que es nuestra pieza. Porque en la práctica encontramos como efectiva la cuestión de lavar los platos y de cocinar en la pieza, ¿no? Sí, y eso es efectivo para el público que asiste, porque todos se reconocen. Eso es efectivo para el público que asiste porque todo el mundo se reconoce. No entanto, ahora nuestro retorno a los estudios teóricos es para que tengamos base para que ese foro se mejore. Sin embargo, el retorno a los estudios teóricos es para que la base del foro se mejore. E aí agora eu quero falar um pouquinho das nossas experiências enquanto coletivo nas comunidades em grupos. Quero falar um pouco sobre as experiências como coletivo nas comunidades em grupo. Tivemos uma experiência no início do nosso processo. Tuvimos uma experiência no início do nosso processo. Com como que é o nome? Centro de acolhida de homens. Centro de acolhida de homens. Era um centro de acolhida de homens. Homens, é, homens moradores na rua. Que viviam na calle. Sim. Na verdade, foi mais uma intervenção, não foi uma apresentação de uma peça. Foi mais uma intervenção que uma apresentação de uma peça. Mas que foi muito impactante. Pero foi muito, muito impactante. E que nos fortaleceu enquanto trabalho com a comunidade. E nos fortaleceu enquanto trabalho como comunidade. Foi uma intervenção mais poética, com poesias. Foi uma intervenção mais poética, com poesia. Já que lembrando, o acesso à arte e cultura é difícil. Já que recordando que o acesso à arte e à cultura é difícil. E a leitura, já que muitos são analfabetos. E também a leitura, porque muitos são analfabetos. Então, fomos até as pessoas, os moradores. Então, fomos até as pessoas, até os moradores. E cada um do grupo declamou uma poesia, leu uma poesia, porque muitas vezes, se você declamar, talvez fique um pouco difícil para que eles compreendam, já que não tem muito esse contato. Então, muitos de nós lemos uma poesia para ficar um contato mais próximo com essas pessoas. Então, se foram lendo as poesias, porque muitas vezes, como não se podem ler as poesias, não há muito contato. Então, isso permitiu ter um maior contato com as pessoas. Sim. E que deu um grande resultado e nos surpreendeu. Foi. Todas as pessoas entenderam e se sensibilizaram. Então, isso foi um contato que surpreendeu, porque as pessoas se sensibilizaram e também compreenderam. E aí... Quer falar? Não, porque tá. Perdão. Porque não entendi se a poesia da gente da Universidade de Chile ou da Universidade de Chile. O que ela está dizendo? Se vocês inventaram a poesia ou eles trouxeram e tentaram com eles? Fomos nós que trouxemos a poesia. Sim, elas foram as que trajeram todas as poesias de poeta brasileiro. E como elas transmitiram? Como elas compartilham com os homens aqui? Cada uma de nós foi perto de um e fizemos esse contato próximo lendo a poesia. Cada uno fue al lado, o sea, muy cerca de la persona y fueron leyendo la poesía y con eso establecieron un contacto. O que para ellos también sorprendió, ya que como moradores de rua, no tô, muchas veces no tomo banho, entonces... Es algo que les sorprendió porque ellos como que viven en la calle, entonces muchos no se bañan. Sofrem muito preconceito por parte da sociedade. Y la gente tiene mucho prejuicio, ¿no? La sociedad. Então, isso foi muito... Uma troca, pois se sentiram próximos de outras pessoas. Então foi uma espécie de intercâmbio, porque se sentiram próximos a outras pessoas. Realizamos também uma intervenção. Realizaram também uma intervenção. Chamada lata d'água. Chamada lata de água. Que faz referência à violência doméstica, a violência que as mulheres sofrem. Que faz referência à violência doméstica, à violência que as mulheres sofrem. Inclusive, esta experiência foi importante porque foi nosso primeiro contato com a religião. Esta experiência foi muito importante porque foi o primeiro contato que houve com a religião. Sim. E aí... e aí fizemos essa intervenção onde nós do grupo nos vestimos de branco. Entonces fue una intervención donde el grupo se vistió de blanco en duplas, en pares. Sí, con un balde, con agua. Con agua. Entramos en escena cantando una música. Entraron a la escena cantando una música. Lata d'água na cabeça, lavai Maria, sobe o nome, não se cansa, pela mão leva a criança, lavai Maria. Cantando essa música e depois as duplas se colocaram em fileira, onde a pessoa abaixada escrevia relatos de dados de violência que a mulher brasileira sofria. Então, cantando a música, uma pessoa arrodilhada, le iban escribiendo informação sobre mulheres que vivem violência em Brasil. Com batom, com pintura de lábios feminino. Em todo o corpo. Em todo o corpo. Sim. Sí. E aí íamos até o público, até esses homens. Iban hasta el público, hasta los hombres. Para que eles lessem as estatísticas, os dados de violência. Para que eles pudessem ler os dados e as estatísticas sobre violência. E depois tínhamos a calcinha por baixo, tirávamos, molhávamos na água e limpávamos as estatísticas. Después se sacaban el calzón, limpiaban con el agua el batón de las estadísticas de violencia. Sí. Y lo que fue y repetía eso con otras estadísticas y pasando pelo público. Después salíamos. No. Disculpa, que ahí ficaba esa marca que parecía de violencia y a calcinha, né, que era el elemento simbólico también todo vermelho. Entonces ahí cuando limpiaban en los cuerpos de las mujeres la marca de estadística quedaba el cuerpo con rojo como señal de violencia y los calzones de rojo, ¿no? Y el agua también sí, estaba rojo. Sí. Después salíamos cantando nuevamente la música. Después salían cantando de nuevo la música. No, disculpa. Fazendo só um paralelo, não foi nosso primeiro contato com a religião, está proibida ainda nos artes. Ok, disse, fazendo um paralelo, que não foi o primeiro contato com a religião, todavía, isso sucedeu um pouquinho mais tarde. E o que, como disse há pouco, foi impactante porque esses homens, eles só tinha homens no público, e a não ser as pessoas que trabalhavam, mas esses moradores de rua eram homens. Fue muy impactante porque eran únicamente hombres en el público, los quienes vivían en la calle, que eran hombres que estaban acompañando. ¿Mas que entendieron el significado de las intervenciones? ¿Pero entendieron el significado de las intervenciones? Hicieron comentarios. Hicieron comentarios. Y se emocionaron. Y también se emocionaron. Lo que es muy rico porque de fato estamos indo llevar toda esa arte, en fin, até a população. Que é muito rico porque se está podendo levar o arte, esta proposta, à população. Sim. Estão cômodos com a tradução ou preferem que as companheiras falem unicamente? Sim? Não é necessária a tradução. É necessário? Sim, sim. Um pouco, para ver se é espaço, nada mais, porque estão um pouco olhando. Nos acercamos un poco al centro. Para quienes llegaron luego, si tienen preguntas que hacer, pueden hacerlas en paralelo. Las compañeras están para responder. ¿Por qué tiene un objetivo de por qué ir a un espacio solo para hombres? Por que vocês fizeram um espaço só para homens nessa intervenção? Posso? Geralmente aceitamos todos os convites que nos fazem. Normalmente aceitam todas as invitações que eles fazem. E esse era um rapaz que era do grupo, Glauber, que trabalhava nesse centro e nos convidou. Em este caso era um jovem, Glauber, que trabalhava neste centro e les invitou. E aqui talvez caímos numa questão que talvez também queríamos compartilhar com vocês, que é a questão da presença de homens num grupo feminista. Também queremos compartilhar esta questão da presença de homens nos grupos feministas, e isso queremos compartilhar com vocês. Sabemos que é uma questão muito polêmica, já vi algumas cabeças fazendo assim. É uma questão muito polêmica, porque há muitas cabeças que fazem assim. Nós nunca conversamos estruturalmente enquanto grupo sobre essa questão. Talvez cada uma tenha sua opinião individual, mas enquanto grupo não formamos uma opinião central. Como grupo não se formou todavía um debate sobre o tema, provavelmente tenham opiniões individuais. No entanto, no grupo já teve presença masculina de dois. Foi o máximo, né? De dois rapazes. Igual em grupo, já houve uma presença masculina de dois jovens. Ah, três a princípio e depois dois. Três a princípio e depois dois. Ainda não era um coletivo feminista, né? A gente fazia outros trabalhos, não tinha essa. E se afastaram do grupo por motivos pessoais e não. Não foram expulsos. E não. Se alejaram do grupo por motivos personales, não por estes debates. O debate que fica é como discutir questões específicas femininas junto com os homens, não? La cuestión es cómo discutir los temas femeninos junto con los hombres. No entanto, aceitamos la presencia de los rapazes y achamos muy importante que ellos estén conosco, porque también es una forma de que ellos se muden y puedan transmitir eso a otros rapazes. Creemos que es importante que los jóvenes, los hombres, se involucren, porque eso también les permite transformarse e involucrar a otros hombres. Não, acho bonito. Só o fato de olhar aqui. E enxergar homens aqui no bate-papo já me alegra por ver que há um interesse. Pela luta. El hecho de ver también hombres aquí en este debate le alegra porque implica que hay interés en la lucha. Só fazendo um relato de um dos homens que estavam no nosso grupo, mas já não está mais. Só fazendo um relato de um dos homens que estava no grupo e já não está mais. Um coreano, mas né, coreano nascido no Brasil. Nascido em Brasil. E que foi muito acolhido e que foi muito bem recebido. E brincamos que ele é a cota asiática do grupo. Jogavam de que ele era como a cota asiática dentro do grupo. E que tivemos um contato muito forte, abraços, já que era um pouquinho tímido, retraído. Tiveram um contato muito, muito próximo, muito forte de abraço, porque ele era muito tímido e retraído. Então, ele nos relatou, que a presença no grupo fez com que ele mudasse muito e que ele hoje é um feminista. É um feminista, sim. Enxergasse e visse as mulheres e todas as questões feministas. Femininas. Final. Él dice que esto lo cambió mucho porque él también ahora se dio cuenta de muchas cosas y también se considera como dentro de la lucha feminista. Sí. En las cuestiones feministas. Y que lo transformó como todo. Y eso lo transformó como un todo. Y que hoy él reconoce y ve todas las cuestiones femeninas. Y ahora él reconoce y ve todas las cuestiones femeninas. Y multiplica eso para sus colegas. Sí. Multiplica eso para sus colegas. Eu não sei quanto tempo temos, e para quem chegou agora, só falar que a Alice perdeu a mochila e tal. Então, para saber até que horas temos e abrir para a pergunta, que talvez seja mais rico do que ficarmos falando. Ok, recuperando para quem chegaram tarde também, o problema que houve ao início, né? Que a Alice perdeu a mochila em el taxi, então está tratando de encontrá-la agora. E elas estão compartilhando agora sua experiência do coletivo que têm, onde fazem também teatro de oprimidas, né? Entonces, ¿quiere saber cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto tiempo disponen ustedes para también dar paso a preguntas y poder hacer un debate? Tenemos 15 minutos. Ok, entonces tendríamos 15 minutos, probablemente abrimos, a gente abre para las preguntas. Sí. Podríamos abrir para las preguntas, así las compañeras pueden compartir más detalles de su experiencia y, no sé, cuestiones políticas que quieran debatir. ¿Cuál es esa transexualización si trabajan en qual que é a transição, se elas são feministas que foram por o trato do oprimido? Um pouco tentar ver qual que foi esse transpasso, se foram feministas depois entraram no oprimido ou o contrário. Se ela disse que, se vocês já falaram disso, não, depois podem conversar de novo. Nos encontramos num curso de extensão universitária. Se encontraram num curso de extensão universitária. Mas ninguém é da universidade, só Alice. Se nadie é da universidade, nadie é da academia, unicamente Alice. Uhum. Então, em 2012, praticamos todos os processos do teatro oprimido. Em 2012, praticaram todos os processos do teatro oprimido. Que, por sinal, começou como uma prática para mulheres negras. Que por cierto, empezó como una práctica para mujeres negras. Que é um estado da Alice. Que isso é parte da maestria da Alice. Só que as garotas negras foram saindo do grupo. As chicas negras foram saindo do grupo, a maioria. E o grupo se estruturou comigo. Sou negra, E mais as outras pessoas são mais brancas. Então o grupo se estruturou com elas duas que se identificam como negras e as demais dizem que não. Então a questão um pouco da mulher negra se perdeu e foi mais para essa questão de lavar a louça, que é a história que contamos hoje na peça. Então a questão da mulher negra se perdeu e a proposta de lavar os pratos se fortaleceu, que é o que apresentaram na obra do dia de hoje. Então, o feminismo veio por conta, talvez, do mestrado da Alice. Entonces el feminismo vino sobre todo por al lado de la maestría de Alicia, uh-huh. pero él plantea también de que tiene que ver con la cuestión de la violencia doméstica, ¿no? Sí. La opresión doméstica. Sí. Y que después todas fomos, nos identificamos, claro, y que fue pasado por el proceso artístico. Entonces todas se identificaron con el debate que proponía Alicia, pero lo pasaron al proceso artístico. Uh-huh. En un ejercicio de... De relatos, né, de pessoas do grupo. Em um exercício de relato de pessoas dentro do grupo. Que revelam suas opressões. Que expressam, que mostram suas opressões. Optamos por uma das histórias. Optaram por uma das histórias. Que implicava sobre o feminismo, machismo. Então, implicava o debate de feminismo, o machismo. E relações de gênero. E as relações de gênero e a opressão doméstica. Só para... Sim. Só fazer um parênteses de que o grupo tem 12 anos, uhum. Então o primeiro ano fizemos essa experiência grupal, de extensão universitária, fizemos um teatro invisível e depois que fizemos, demos início à peça. Então, de início, começaram com a proposta do teatro do oprimido, ¿sí? Sí. Y con el debate dentro del grupo y con la propuesta universitaria de Alicia y luego partieron a este debate de la cuestión de la violencia doméstica, ¿no? Es importante falar que también antes de ese proceso a gente fomos duas vezes, né, se apresentar, que você havia falado sobre a questão da religião, né? É muito bom colocar esse alto. É que elas ouvem em português. Ah, é? Ah, é, tem os que ouvem em português, desculpa. É uma igreja ecumênica, né? Pode ser. Entonces, durante dos oportunidades, dos veces, se presentaron para hablar sobre temas de religión en la iglesia, próxima a la iglesia ecuménica. Eso, só que había personas de otras iglesias también, de otras denominaciones. Pero también había personas de otras iglesias, de otras denominaciones. Continúa. Na verdade, o tema não era sobre a religião em foco. Na verdade, a gente também estava abordando, em primeiro momento... homofetividade, violência contra as mulheres. Então, não se estava abordando religião, sino se estava abordando homofetividade e violência hacia as mulheres e dentro de, e claro, isto dentro da religião. Violência contra as mulheres também. O que significa homofetividade? Relacionamiento homosexual, mas é um outro nome. Ah, ok. Homoafectividade, relaciones homosexuales dentro de la religión. ¿A eso se refiere? No. Homofobia. Homofobia? Sabe explicar? Não, homofóbica é outra coisa. Alguém sabe explicar? Alguém pode explicar o que significa a homoafectividade? Relação homoafectiva. Ah, sim, é que... Sí, okay. Sí, sí, sí. Es que ella no. Mas yo no voy a entrar. Relaciones afectivas entre personas del mismo sexo. Sí, sí. É que é mais específico, né, a afetividade. Homoafetividade é um pouquinho mais, porque isso, mas é muito complexo. Ok. Dice que a questão da homoafetividade é uma coisa um pouco mais compleja que isso que estamos dizendo agora. Porque sim. Sim. Habrá que conceptualizar homoafectividad, ¿no? Sí. ¿Pueden hacer un recorrido de la... si pueden contar su recorrido teórico que hicieron como grupo? Sí. Si ustedes pueden hacer un recuento sobre si el contenido teórico de su grupo, si ustedes quisieran. A lo mejor agregar otra pregunta que pueden incorporar en la respuesta. Sí, sí. Otras preguntas. A ver, mi historia es que yo vengo del movimiento de mujeres y del movimiento feminista. De muchos años. Entonces, mi nueva descubrimiento es el teatro reprimido. Cuando llego aquí, muchas veces me he preguntado qué me aporta a mí, en lo que yo hice de práctica feminista, con las mujeres el teatro reprimido. La verdad es que tengo dudas. No lo estoy planteando como, como competencia, sino solamente quisiera saber, porque me siento una aprendiz en el Teatro del Oprimido y una vieja con mucha experiencia en el movimiento feminista. Entonces, después de haber hecho no sé cuántos miles de talleres de autoestima en que uno trabaja desde el cuerpo, la memoria, perder el miedo, hace teatro, es decir, entonces mi pregunta es, ¿qué le pone el Teatro del Oprimido, de acuerdo a la posición de ustedes, a la experiencia, a lo que ya habíamos construido desde el feminismo? No estoy planteándolo en el sentido de competencia, sino de verdad, de saber, de ver qué es lo que le pone, qué es lo que le suma. Tá, o que ela está tentando como entender é o que está aportando o teatro do oprimido ao feminismo, sendo que ela acompanhou um processo de luta pessoal no feminismo de anos e está começando com o processo no teatro do oprimido e está sentindo essa dúvida de não entender como é que é a questão. Ah, desculpa. Ah, desculpa, gente. Desculpa. Eu vou repetir grande, tá? Desculpa, é que eu não sou tradutora, me pegaram aqui do público, também estou tentando fazer melhor. Desculpa. Então, o que ela está perguntando, que ela tem uma trajetória no feminismo que já é grande, faz muito tempo, que isso aportou muito à construção do corpo, da história, da luta de outras mulheres, mas a dúvida dela é quanto contribui o teatro do oprimido dentro desse processo, a luta feminista, a história do feminismo, o processo feminista que estão construindo agora. E ela sofreu muito que não se trata de competição, ela quer saber quem é melhor. Está perguntando abertamente. É para conhecer, ela se considera uma aprendiz no teatro do oprimido, já com uma experiência grande em feminismo, porque é a luta dela da vida inteira. Bom, acho que caímos no que conversamos no começo, né, da importância da arte. Então, a efetivação de uma luta enquanto utilizando uma manifestação artística. La cuestión del arte, como es una a través del arte una lucha en la cuestión feminista, uma manifestação. Uma manifestação artística para a luta feminista. Uhum. Porque trabalhamos com alegorias, metáforas e isto é mais importante para a compreensão geral do que jogarmos ideias teóricas. Porque trabalhar com metáforas e com arte, com alegorias é muito mais viável que trabalhar com teoria. Então caímos na questão que eu levantei lá no começo, que talvez seja a pergunta principal agora, ao menos para mim, que é como transpor ideias feministas para a construção artística. Então, a pergunta central do foro, novamente, que ela la vuelva a poner, é como poner as ideias e as questões feministas dentro da questão artística. Então, como você disse, não é uma questão de competir, né? Mas é uma ferramenta a mais para a luta feminista. Não é questão de competir, senão como tu dijiste, senão mais bem uma ferramenta para a luta feminista. E aí foi uma forma que encontramos de comunicar melhor para as comunidades, que é, não sei se a senhora estava no começo, mas eu não vou chegar para um grupo e dizer, ó, a questão de gênero é isso, isso, isso, isso, você está errado, você está certa, tal. Mas sim colocar artisticamente com metáforas para que a pessoa sinta e se identifique com a personagem. Então, não é como chegar à comunidade e plantear as questões de gênero são isto, isto, isto, estás fazendo bem ou mal, sino mais bem de como poder apresentá-lo através da metáfora para poder fazer um processo. Utilizando os processos simbólicos, sensíveis, nosso corpo, nossa voz e transformando isso. Utilizando os processos simbólicos da voz, do corpo e transformando através disso. Respondo? Sí, lo único que cuando yo recuerdo todo, no sé, aquí hay algunas otras feministas que han hecho también muchos talleres, los talleres de autoestima, por ejemplo, que hemos hecho por años, o sea, no sé, 40 años que se vienen haciendo, han utilizado esto. ¿Te fijas? Puede ser que haya sido una coincidencia, es decir, que hay un desarrollo de la práctica feminista y hay también un desarrollo del teatro de los miedos, y simplemente hay una convergencia, una coincidencia. Lo que quiero decir es que como que de repente siento de lo que sea hasta ahora, y ahí lo digo con mucha humildad porque me siento aprendiz en teatro de los miedos, como que no le pone mucho más a lo que ya teníamos en el feminismo. Uh-huh. Y a lo mejor hay mucho más y yo no lo sé. Que eu posso traduzir? Eu queria comentar que não se trata de se pôr mais ou pôr menos, que se trata que, como disse ela, é que se entendimento está dizendo, sendo teatro oprimido, leva mais gente, leva na comunidade, se comunica de outra forma com outras mulheres. Então, isso fortalece o trabalho, dá outras possibilidades. Ela, depois ela tinha dito, e você também. O que ela faz é fazer mais política para o grupo. É uma forma de aproximação. É, tem ela aí, ela depois Mariana. Não, por favor. Me parece que a través de la práctica del teatro del oprimido lo que hacemos es no ir con el discurso político por delante, que eso muchas veces nos pone una imagen de yo soy esta y punto, y no es importante, sino que utilizamos las técnicas del método del teatro del oprimido como herramienta para que nos hagamos preguntas y descubramos entre todas qué cosas queremos cambiar y cómo, de manera colectiva, transformarlas. Entonces, ya no es un discurso que pongo delante, sino es ¿qué me pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Cómo podemos hacer para cambiar? Eu não lembro o que ela falou. É como se nós quiséssemos chegar sutilmente em casos e pessoas que jamais acessariam as informações que nós temos para apresentar das feministas. É como chegar sutilmente a las personas que jamás tendrían como ese contacto con los debates feministas. Tem Carol, mas ela tem a pergunta dela para ser respondida. Tiene la pregunta, vai responder a tua pergunta. Estamos aqui discutindo em quem responde, porque de verdade, não sei. Pero lo que hayan hecho como grupo, ¿no? Sim, porque cada uma tem uma formação, então, enquanto parte teórica, estamos em processo, como dissemos no começo. Cada una tiene una formación, entonces cada una tiene un proceso diferente. Va agregando el conocimiento, sí, y trocando. Mas esa parte teórica es lo que estamos retomando. La parte teórica es lo que se está retomando. É uma coisa que temos discutido também muito aqui nesse encontro, que é o quanto nos encontramos, porque temos nossas atividades e aí sobra uma vez por semana para que nos encontremos. E aí essa uma vez por semana vamos ensaiar, e quando paramos para reflexão? Então, quando nos encontramos, ela plantea, porque normalmente se encontra uma vez por semana e esse é o momento para ensaiar, então se pergunta quando é o momento para a reflexão. O que nos falta, lo que están en búsqueda, lo que les hace falta. Y para confraternizar también. Y para también poder encontrarse, confraternizar. Nos fortalecer enquanto grupo, para que a partir do grupo transmitir enquanto arte as intervenções, enfim, nas comunidades. Para que puedan luego transmitir a la comunidad lo que están vivenciando como el grupo y posibilitar el acceso. Sí. Porque compartilho muito das companheiras de que o TO é uma forma de contato, já que nas comunidades as pessoas ficam isoladas. Então, o que também aprendi nas oficinas, principalmente nesse encontro dos sonidos, que também só com sons podemos passar algo, podemos trocar. Não precisa necessariamente ter a palavra, ou se for apenas de forma teórica. Então essas intervenções, a imagem, o som, às vezes a gente pensa que não, mas vai sim ter um impacto. Também uma forma de contacto com as comunidades que estão um pouco mais alejadas de estos processos, lo que também aprendeu é como os sonidos, as imagens podem ajudar a transmitir, a passar algo. Isso foi uma discussão, nós tivemos essa discussão esse ano também com não só com relação à nossa preocupação com o que a gente vai comunicar, que era a opressão doméstica, como também com a estética do espetáculo, que também é um desafio dentro do teatro do oprimido. E a discussão em relação à preocupação sobre a opressão doméstica, mas também sobre a estética do teatro, da apresentação. E aí a gente vem buscando isso dentro dos ensaios e dentro e das aqui, novas cenas que a gente tem que reformular. É o que estão buscando dentro dos ensaios, dentro das novas cenas que querem formular. Acho que agora temos só 2 minutos, não quero atrasar as meninas. A Carol tem a última pergunta e depois isso tem um comentário, ótimo. Um comentário. El teatro de las oprimidas se acerca más de la metodología feminista que propiamente de lo que la política feminista. Porque hace 2 años más o menos, un grupo de feministas de mi ciudad me llamó a dar un taller ahí, dentro de un curso que estaba impartiendo ella, ¿no? Y lo que me pareció muy claro es que lo que se propone metodología feminista se acercaba mucho de lo que es el teatro del oprimido en escena, en el sentido de discutir los espacios de poder, inventar la construcción desde las bases, eso que exponía la metodología feminista, el modo de debatir y proponer y hacer cosas. Eso en ese momento me pareció, nos acercamos mucho de la metodología feminista, porque además el feminismo en sí se cambió mucho, ¿no? Hay muchas agendas, hay un montón de cosas que es muy difícil decir lo que es. Pero creo que se acerca más del tema de la metodología. Sí, sí. ¿Faço tradução? Precisa de tradução para o português? A gente fez o entendeu? Entenderam, né? Graças. Bom, tá bom. Pensando en el grupo del cual participo, me preguntaba si es posible montar una obrita, ¿no? Un número, sin tener experiencia en teatro del oprimido. ¿Ustedes contaron con ayuda de alguien que sabía, por decir, aunque el saber del teatro del oprimido está cuestionado? ¿Cómo llevar esto que ustedes querían hacer al escenario, por decirlo como lugar, ¿no? Al lugar donde se interpreta. ¿Cómo montar? ¿Cómo prepararse? Bom, Alice é nossa coringa e eu e a Thaís também somos atriz, Tati também, então a experiência teatral já tinha um certo tempo. Então Alice é como quem colabora, como quem tem lá, coringa, como ele foca. E quem conhece um pouco mais sobre o tema? E tiveram um processo também de construção, de formação. E elas são atrizes. Passamos e elas também são atrizes. Teatro imagem, invisível, todas as modalidades para chegar na construção do fórum. Passaram em várias modalidades, não? Teatro invisível, teatro imagem, para logo passar na modalidade do fórum. Não sei se entendo o que você disse, mas acredito que também não é o principal, né? Isso? E nem a informação de que somos atrizes é também irrelevante. Entonces no sabes si es eso o si es lo que estabas consultando y la información sobre si son actrices, si es o no relevante. Mas a construcción artística, ya trabajamos también con otras personas que nunca fez nada y ella se da de forma orgánica. ¿No? Entonces la construcción artística se da de forma orgánica incluso con personas que no hacen teatro. Quería agradecer. Só porque ele é brasileiro. Sobre o tema que vino, ¿no? De homens involucrados no movimento feminista, né? Sobre um comentário que nós acabamos de chegar do alto, onde hicimos um taller com Pepe que se chamava Desconstruindo os Homens. Foi muito interessante, né? Este espaço, ¿no? Criado aqui no encontro latino-americano. E não entrar muito em detalhes, mas um consenso geral que nós. Llegamos así a este reconocimiento de que la sociedad patriarcal, claro, ¿no? La manera que está organizada afecta mucho más a las mujeres, pero que nosotros todos, como organización humana, perdemos, ¿no? De esta manera que la sociedad está organizada, ¿no? Y es claro, ¿no? Que para destruir esta sociedad patriarcal tiene que haber un movimiento feminista también para elevar el pensamiento así, ¿no? de diferenciado, ¿no? De no solamente la manera que se organiza, pero también tiene que haber un movimiento de nosotros hombres de nos desconstruirnos, ¿no? Y eso fue la primera iniciativa y Y bueno, terminamos ahí de una manera muy, muy bonita y quisiéramos compartir con ustedes, no sé cómo va a ser. Mañana. Entonces, espero que ustedes ahí también puedan tener un espacio así que podamos ahí abrir nuestros corazones ahí. Chicas, podemos terminar por acá y después se define eso, que es otra cosa. É, eu só quero agradecer, na verdade, a compreensão, porque não, fomos, não era nós, né? Era outra pessoa. Então agradeço a paciência e compreensão e essa fala enrolada que tivemos. Agradeço a compreensão de todas e todos vocês, porque não era a pessoa que estavam provavelmente esperando escuchar, mas elas tentaram compartilhar o que tinham. Estamos felizes, sei lá. Graças. Viene otra hora. Y a ti, y a ti, gracias.